Controle Salvador, pode tomar pose 2707 com a posição da aeronave que precede a gente? Pose 2707, tráfego 1. 0010 milhas, rumo oeste, com 1900 de speed. 313, autorizado Guarulhos, 360, nível. Via Tezulu, 10, até Taubaté. A decolagem é da 10, saída Sanvo, 1. Transição, Motiva. Controle 120, decimal 8. E o transponder 5002. Salvador, conforme 360, decola da 10, Sanvo, 1, Motiva. A Tezulu, 10, Taubaté. Controle 1208, aciona 5002. Aperto, chama para o pushback acionamento, 6313. Camarajato, está no portão 2. Chama o corpo número 8, decimal 95. 85. E Salvador, para passar em Bolívar, hotel? Lima, hotel, prossiga. Hotel, está com referências visuais. O localizador propõe cancelamento da presente e pouso na pista 17, solicita a base para a direita. Patrulha 150, reporte estabilizado. 50, reportaremos estabilizado 2707 da Azul. 2707, pista para 2010, autorizado o final do procedimento elétrico feito. 2010 autorizado. Azul. Lima, hotel. É, tio Lima, hotel. Forçando mais. Aí, 2707, tráfego 3.000 para frente com 1.40 de grau de speed. Tá ok, então. A gente vai resolver aqui. Está autorizado o pulo na 17, o vento é 180 graus, 129, tráfego avistado. Eu no pouso, 17, Lima Hotel, céu, com 3 pousos baixados e instalados. Está estabilizado 2707 da Azul. Azul 2707, chame o turno no 8, decimal 95. 1895, bom trabalho, senhorita. Salvador é 2707 da Azul, estabilizado. Azul 2707, aguarde a autorização de pouso. O ajuste é no 021, né? 021 aguardando, Azul. até o hotel, no solo aos 3-1, procede pro pátio 5. Autorizado, tá? Até o pátio 5, Lima, até o hotel. Pouso autorizado na 1-0. O vento é 1-8, 0 graus, 1-3 na área. Lima, pouso 1-0, 2-7-0-7. No solo aos 3-4, táxi via Alfa, chame na Juliette. Alfa, chamando na Juliette. Uma posição com o azul 2707? Azul 2707, sua posição foi modificada aqui, A3, Romeu, do pátio 3, ingresse agora na Taxi Kill. Eu ingressando, bom trabalho. Autorizado e chame táxi, 6313. Chama táxi, 6313. Taxi fechando 6313, 133 a bordo, 5 horas, Galeão. Fechando 6313, táxi à direita, chame no ponto espera para decolar, hein? À direita, chama no ponto espera, 6313. Boa noite, Chanel 6224, transfere. Chanel 6224, deita para 4010, vou direto IPAP, QNH 1021. 4021, direto IPAP, 6224, obrigado. Autorizado a decolar, da 1-0. O vento é 190 graus, 1-0 nós. Livre decolagem da 1-0, chamei 63, 1-3. Controle, voo 1170, informação Yankee. Voo 1170, desça para limite voo 050, CNH 1021. Para 050, o assisto Sino 3 decolado aos 45, controle 120 decimal 8. 3-0, boa noite, meu 3-3. Controle, hoje também é 63-3, tá bom ou não? 224, desça para 2010, autorizado final do procedimento eletrofluido e aborto estabilizado, localizador. 2000, reportará estabilizado, X-ray 6224. Eu tenho 3178, boa noite, você escuta. São 3178, desça para nível de 1050, QNH 1021. 5.1021, 3178. 1170, desça para 3010, QNH 1021. 3010-021, gol 970. Considera a gestão em TAP? TAP tem 3178. 1170, pode considerar a restrição em TAP? 1170, está cancelada as restrições de atitude de TAP. Obrigado. Então, 3178 para autorizar o TAP. Pode ser o TAP na prova. Martini 18, esquerda, Gol 970, para evitar formação de etapa. Frente, Gol 970, reporte na frente, dona. Estamos na pronto, dona, obrigado. Salvador, boa noite. Este é o Gol 970 com a informação Yankee. Gol 970, desça para nível de voo 060, que é legal no 021. 060 no 021, o Gol 970. O Xané 6313, chame o centro Recife. Frequência 128 decimal 35, alterna 123. Só fizeram mais quantas milhas nessa proa? Mais 3 milhas de boa zona. Frente, Gol 970, desça para 2010. Autorizado o final do procedimento LSXC, posto estabilizado no localizador. 2010, vamos estabilizar o localizador com o 970. Só 3178, desça para 4010. Atropelou, 3178. Para o localizador, o Xané 6224. Fecha o Xané 624, o guarda fecha o 14. Guardado. Gol 970, desça para nível de voo 050. 050, o Gol no 970. Xané 924, chama torre, 118, decimal 95. 895, boa. Pazão, boa noite, Xané 6224, final LS. Xané 6224, pouso autorizado na 10, o vento é 190 graus, 079. Livre pouso, 6224. 3178, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento Electric-3, reporte estabilizado no localizador. Confirmando, então, vai descer para 2.000, é para trás estabilizado no localizador, tá? 3178. Afirmativo, tá? 3178. Localizador, voo 970. Voo 970, chame todo, 08, decimal 95. 295, uma boa noite. Boa noite, Torre Gol 1170, 3 milhas e meia para o Inter Serra. Gol 1170, aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Né, 6224 no solo 859, táxi via Alfa, chame na Juliette. Alfa na Juliette. Zero pouso autorizado na 10, venta 180 graus 079. Livre o pouso, voo 970. Passando a Juliette, Xené 624. Xené 624, ingresso na Juliette, o portão é o 4. É o 4. 1178, está ligado? 1178, chame torno, no 8, decimal 95. 285, obrigado, boa noite. 1970, deita para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LSX3, reporte estabilizado no localizador. 2.000 pés, a reporte está estabilizada no localizador, o voo 970. O voo 970, é o guia de tráfego 2011 milhas, alfa 321 da TAM, com 18 estabilizado de pitch. Positivo, está feito o tráfego, o voo 970. O 70 no solo 02, táxi via Alfa, chame na Juliette. Via Alfa, chamando a Juliette, gol 1170. Seu externo, embaixo do trabalho, 3178. 3178, pouso autorizado na 1-0, o vento é 190 graus, 62 a nós. 7 do vento, livre o pouso, pista 1-0, tá 3178. Estabilizou no X-Ray, seu capa-vista. 1970, reduz a velocidade de aproximação, chame turno no 8 decimal 95. 1895, gol no 970, já está reduzido, uma boa noite, bom trabalho. Informação, ativa autorização para Recife. Zero, estabilizado no X-Ray, seu capa-vista. Mente, aguarde atualização de pouso, gol no 970. Aguarda, o 970 gol. 1170, ingresse na Juliette, portão 10. Juliette pro 10, gol 1170. Salvador, T3305 para cópia Recife. 3305, sente a saída Tuca, transição Caju, e aguarde o restante da cópia. Tuca, Caju, aguardando o restante, T3305. Tuca, 3178, no solo 06, táxi via Alfa, chame na Juliette. Táxi via Alfa, repassará na Juliette, T3178. Número 970, se desapouso na pista 1-0, vento 1-80 graus, meia dúzia de novo. Ok, tá aí, pouso 1-0, gol 970. 970, salvo foi o 09, táxi via Alfa, Juliette, ponto 03, me escuta. Alfa, Juliette, ponto 3, comando 703, escuta. São 3178, autorizado em ingresso Juliette, ponto 09. Ingresso Juliette, para 09, São 3178. São 3305, autorizado para Recife, no nível 330, do colo da pista no zero com curva pela esquerda, na subida Puca, transição Aracaju. Puca Jamo Aracaju. Aciona 5006, controle 120, décima 8. Autorizado nível 330, via rota do plano de voo, escola da 10, saída Puca, Aracaju. Pucajã, Maracaju, o transponder 5006, controle 1208, até 3305. Correto, 3305, chama pronto, puxa acionamento. Câmara pronto para pushback e acionamento, até 3305. Manda 3 pro 970, né? Sim, 03. Tá bom, certo. Salvador, 3305, está na posição 5 para pushback e acionamento. 3305, autorizado, chamar táxi. Autorizado, chamar táxi, 3305. Salvador, boa tarde, Europazio 84, information Yankee, gate 11, request clearance to Madrid. Europa 0, 84, send by just 1 minute to copy Madrid. Europa 084. Europa 084, go ahead. Is there any problem with our flight plan? We are full ready now with our door closed. To Europa 084, clear to Madrid, flight level 370, via Brazil 10 until Natal, November Tango Lima, after Cordial Flight Berry Road. Take off on 1A10. After take off left turn, departure will be Puka, Papa, Uniform Charlie Alpha, and transition Zipa, Zulu, Inga, Papa, Alpha, Romeo. Stand by just this call and Salvador departure 120.8. Europa 084 is clear to Madrid, flight level 370 via Aperture 10, November Tango Lima, after follow flight plan route, take of runway 10, after departure left turn, following Pisa departure, transition T-bar, 29-4 squared, and approach 120.8, Europa 084. And can we request for level 350? Okay, so stand by just 1 minute to coordinate flight level 350. Okay, thank you. We're ready now. Okay, stand by for push up, delete for estimate more 3 minutes. Copy, thank you. Contacto 3305, está com 159, 3 horas e 15, alterna Fortaleza. São 3305, autorizado táxi, via faixa principal Tucson Índio, ponto de espera, reporte pronto para decolagem, ajuste de altímetro 1020. Celebre táxi, via faixa Índia, ponto de estrada 10, chamará pronto para decolar, outra 3305, ajuste 1020. Eu dou para 5.84. Zero para direito for, approve the push, collect for tax. Roger, approve the push, I call you 4 country, Europa 084, obrigado. Let's call code will be 5013 and flight level 350 approved. Now flight level 350 to Madrid. Flight 5013, flight level 350 to Madrid, Europa 084. O 3305, ponto de espera 10, pronto. 3305, autorizado a linha de falar no pista 10, vento 180 graus, 5 nós. Valeu, decola pista 10, até 3305.